Controle Salvador, gol 094. Zero na mão, 094. Possível, vamos pro ativo, 094. Salvador, 094. Pode ir lá por aqui. 가 상황 조심하시라고. Suerte. Trouxe Salvador, bom dia. até bom cruzamento da 1028 pelo litoral 57. Cruzamento, responsável liberando o eixo, guardião. Estamos de boa entre 35 e 35. Controle Salvador, boa tarde, 03295, passando a vida no Brasil. Décima 8, bom serviço, até fazer. Muito boa tarde, bom 790 na PUCA. PUCA 370, 790.